7:02, horário de Brasília. ZYW 774, frequência modulada em 104,3 MHz. ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Programa para todos os DXistas e de todos aqueles que gostam de percorrer o mundo das ondas curtas de rádio. Encontro DX é um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Estão na sintonia da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX, programa de número 1612, sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. O Encontro DX tem na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo. Na técnica, neste sábado, eu conto com meu querido amigo Marcos Prado. Coordenação de programação da emissora, Edson de Almeida. Direção-geral dos Padres Redentoristas, Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Após 35 anos no ar, estamos encerrando o mais antigo programa no idioma português dedicado ao mundo do rádio e ao dexismo. Na verdade, a Rádio Aparecida e a Rádio Guarujá Paulista são as únicas emissoras com sede no Brasil que colocaram um programa com espaço dedicado ao dexismo. O programa da Guarujá, conduzido pelos nossos amigos do DX Clube do Brasil, foram ao ar de 2003 a 2007. As demais emissoras que tiveram ou têm programa do gênero são pessoas, emissoras com sede no exterior. Os programas dexistas são destinados aos aficionados do rádio, um grupo de ouvintes que gostam de percorrer as diferentes bandas do dial, entre as quais se encontram as ondas curtas. Aqui, ao longo desses 35 anos, divulgamos não só o dexismo, mas também o mundo do rádio em geral. Os radioamadores e dexistas do Brasil e Portugal também tiveram seu espaço, assim como o DRM. Mas como falamos em um dos programas anteriores, tudo tem seu tempo, tudo chega ao fim, com exceção das lembranças, das amizades que vão permanecer em nossos corações. Esse programa particularmente faz parte da minha vida. Quando aqui cheguei sem prática de produção e apresentação, eu não tinha 40 anos de idade e ainda tinha muitos cabelos, mas o tempo passou. Em 1990, entrei no estúdio para continuar o programa que estava parado há um mês, tendo na técnica Olacir Dias, só eu e Olacir. E hoje, na companhia do técnico Marcos Prado, estamos aqui novamente, só que dessa vez encerrando essa trajetória, agradecendo de antemão a todos da Rádio Aparecida. Agradeço aos diretores que passaram pela emissora ao longo desses 35 anos, que permitiram que, com meus erros e meus acertos, chegamos até o dia de hoje. Então, nós vamos iniciar hoje, infelizmente, uma despedida e também de agradecimento a todos os nossos ouvintes e aos nossos parceiros. E eu vou pedir, então, ao nosso técnico que traga um parceiro de longa data. Eu vou chamar aqui o Célio Romais, que é um grande jornalista, também escritor, escreveu um livro sobre ondas curtas. Ele vai falar em nome do DX Clube do Brasil, o mais tradicional clube dexista do Brasil, que completa esse ano, que completou o ano passado 40 anos de existência. Então, por gentileza, Marcos Prado, a fala de Célio Romais. Esta é a última vez que inicio o boletim do DX Clube do Brasil desta forma. Alô, prezados amigos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Chegou o momento do programa se despedir de seus ouvintes. Assim como já havia feito no ano passado, quando o Encontro DX completou 35 anos no ar, eu, em nome do DX Clube do Brasil, agradeço a direção da Rádio Aparecida. Somos gratos pela emissora divulgar a rádio escuta e o dexismo durante todo este tempo. Nos dias atuais, em que a gente tem tanto ódio nas redes sociais, devemos ser gratos e praticarmos a empatia. A hora é de agradecer à direção da Rádio Aparecida por todos estes anos de difusão do Encontro DX. Muito obrigado, Rádio Aparecida. Vamos encerrar a edição do DX Clube do Brasil aqui, sem antes relembrar um pouco da história do clube dentro do Encontro DX. O DX Clube do Brasil colaborou com o programa desde o seu início, lá nos anos 80. Um dos grandes colaboradores foi o renomado e experiente DXista Antônio Ribeiro da Mota, que atualmente reside em São Luís do Paraitinga. O Antônio Ribeiro da Mota deu entrevistas para o programa, colaborou com áudios históricos e muito mais. O Mota é um dos responsáveis pelo canal do DXCB no YouTube e lá publicou, por exemplo, uma entrevista que o DXista Robert Weltmeijer concedeu ao Encontro DX, na época apresentado pelo Heriberto Carvalho. Já que estamos falando de entrevistas, nosso conselheiro Sérgio Partamian, que reside em Mato Dentro, em Mairiporã, tem uma história interessante envolvendo o Encontro DX. Certa feita, ele se deslocou até Aparecida e deu uma entrevista para o programa. Em seguida, tomou um ônibus e voltou para casa, na expectativa de ouvir e gravar a sua participação. Mas qual foi a sua surpresa ao ver que, na frequência de 5.035 kHz, ao invés de chegar o sinal da Rádio Aparecida, apareceu uma emissora de Alma-Ata no Cazaquistão? São os caprichos da propagação em ondas curtas. E agora passo a relatar um pouco da história do meu boletim gravado para o programa. Tudo começou em 2001, quando eu assinava a coluna Panorama DX do boletim impresso do DXCB. Naquela época, a apresentadora do programa DXHCJB, Eunice Carvajal, me convidou para enviar colaborações para aquele programa. Eu contratei um técnico de informática que instalou o programa QEdit Pro no meu computador. Iniciei as gravações no formato Wave e o amigo Rogério Krieger, de Nova Prata, Rio Grande do Sul, me deu importantes dicas. O meu boletim passou a ser veiculado no programa Altas Ondas da emissora Voz Cristã, entre outros, até que o Cassiano Macedo combinou a participação do DX Clube do Brasil, juntamente com a coordenação do clube, na pessoa de Carlos Felipe da Silva. Isso já faz aproximadamente 15 anos, e desde lá estamos firmes e fortes, colaborando juntamente com o Ulisses Galetti. Nestes anos todos de boletim do DXCB, dentro do Encontro DX, muitas pessoas colaboraram enviando suas informações. Vou lembrar de alguns nomes e pedir desculpas desde já a quem eu esqueci. Lembro do José Moacir, porteira de Melo de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, que enviava suas colaborações por carta. Isso mesmo, por carta. Recordo do Oséias Fantinelli de Jacutinga, no Rio Grande do Sul, que telefonava de um orelhão para dar preciosas informações sobre o mundo das ondas curtas. Quem também usava o telefone era o Paulo Roberto Pérez Miquelão de Porto Alegre, que faleceu em novembro de 2020. Recordo ainda de outros colaboradores, como o Marcelo Xavier Vieira, de Itambé, no Paraná, que fez a locução de várias colaborações do DXCB. Lembro do Samuel Cássio Martins e Márcio Bertoldi, ambos de São Carlos, em São Paulo, que fundaram o DXCB. Me ocorre vários outros nomes. Vamos a eles. Adalberto Marques de Azevedo, de Barbacena, em Minas. Walter Aguiar, de Curitiba, no Paraná. Edson Bocorne Júnior, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Leônidas dos Santos Nascimento, de São João Evangelista, em Minas. Rudolf Green, de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Fabiano Albernaz, de Mauá, em São Paulo. Lenildo da Silva, de São José, na Paraíba. Lembro ainda de nomes de fora do país, tais como Carlos Gonçalves, de Portugal, Glenn Hauser, de Oklahoma, nos Estados Unidos, Arnaldo Itzlai, da Argentina, Rafael Rodrigues, da Colômbia, César Diocis, do Peru, Manuel Mendes, Miguel Ramon Balset e José Miguel Romero, da Espanha. Cito principalmente os colaboradores recentes que abrilhantaram os boletins do DXCB. São eles: Alex Costa Oliveira, de São Paulo, capital; Carlos Latufi, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Wender Marques, de Unaí, Minas; Lourenço Cunha, de Medeiros, em Minas; e o Ian José da Silva, de Fronteiras, no Piauí. Por fim, quero novamente agradecer ao Cassiano Macedo e à direção da Rádio Aparecida pelo espaço de divulgação do Dexismo por todos estes anos. Um agradecimento também ao Luiz Cláudio Oliveira, competente coordenador da área técnica da Rádio Aparecida, para quem eu enviava sempre o boletim gravado nas madrugadas de quartas-feiras, para que desse tempo dele montar o programa que iria ao ar nos sábados. E hoje, então, é a última vez que eu falo aqui na Rádio Aparecida aquela frase minha sempre no final do boletim. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Eu quero agradecer as mensagens que eu estou recebendo hoje aqui. Eu estou tendo acesso às mensagens através do YouTube apenas, por vários motivos. Até porque eu estou praticamente sozinho no programa aqui, né? E não, sozinho não, porque eu estou com o Marcos Prado aqui na parte técnica. Eu quero mandar um abraço aqui para o Fernando Gomes, agradecer pelo contato, ao Marcílio Carvalho, que é do Rio de Janeiro, e também ao Márcio de Carvalho. E também uma pessoa aqui, que é mulher, que a pessoa pensa que só tem homem no rádio, né? A Geni Silva. Geni, manda um abraço, depois diga de que cidade você é também, pra gente saber. Mandar também um abraço para o Saulo Felipe Leão. E eu continuo então aqui com as pessoas que estão colaborando, que até o presente momento com o Encontro DX, e quem está conosco há muitos anos é a Associação DX do Brasil. O Jailton da Moral não fala no programa, mas ele faz um trabalho social muito bonito para ajudar as pessoas que precisam de apoio dos outros, né? Trabalho muito bonito. Parabéns ao Jailton da Moral, porque ele não fica só no rádio, ele usa também essa coisa do rádio e do programa e também do seu clube para ajudar o próximo. Sempre divulgou o programa, agradecendo muito aqui a sua colaboração ao longo desses anos. Então vamos ouvir a mensagem do meu amigo Jailton da Moral, da Associação DX do Brasil. E aqui Jailton Amaral, desde a Grande João Pessoa, na Paraíba, trazendo o boletim de despedida do programa Encontro DX após 35 anos no ar pela Rádio Aparecida. Em 1986, a Rádio Aparecida levava ao ar a primeira edição do programa Encontro DX, que por 35 anos foi uma verdadeira escola de treinar e formar novos DXistas e radioescutas. A Associação DX do Brasil só viria a ser fundada no ano de 1994, ou seja, 8 anos após, e desde este ano tem colaborado ativamente com o programa Encontro DX, seja primeiro com informação por meio de cartas escritas, logo após por e-mail, e por umas 2 décadas através de nossa participação semanal em áudio com um boletim semanal sobre o mundo do rádio. Agora, nesta despedida do programa Encontro DX dentro da programação da Rádio Aparecida, queremos agradecer a todos que fizeram o sucesso deste programa, desde os primeiros apresentadores nos primeiros anos do programa, até o nosso querido mestre Cassiano Macedo, que fez esse programa chegar tão longe a ponto de ser o programa DXista mais antigo que se tem notícia no rádio brasileiro. Nossos agradecimentos também a todos os colaboradores deste programa, seja por parte dos clubes que ainda existem no Brasil, seja por parte das novidades que recebemos semanalmente do DRM, Rádio Digital Mundial, seja pela parte das notícias semanais sobre o rádio amadorismo. Também queremos agradecer a todos os funcionários da Rádio Aparecida, também todos os diretores, em especial aqueles que semanalmente cuidavam em colocar no ar este programa, recebendo material dos colaboradores e as vozes dos apresentadores e dando assim um verdadeiro show na sonoplastia todos os sábados às 19 horas, horário de Brasília. Para finalizar, não queremos dizer um adeus, mas sim um até logo, isso mesmo, pois em breve poderemos nos encontrar novamente num novo projeto envolvendo as ondas curtas, o DXismo e a Rádio Escuta. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Outro clube que nos ajudou muito é o DX Clube Sem Fronteiras, lá de Caruaru. É o clube mais novo que surgiu no Brasil. É um trabalho voluntário muito bem feito, com site, um trabalho feito através de lista da internet, um trabalho de lista no WhatsApp, que é do Antônio Avelino. Eu quero agradecer já ao Antônio Avelino por tudo que ele tem feito pelo DX brasileiro, em pouco tempo. Inclusive, ele está informando aqui agora no chat que ele está emitindo um QSL especial sobre o programa Encontro DX. Então, é só entrar em contato com ele que você pode receber um QSL especial. Então, vamos ouvir a mensagem desse grande amigo nosso lá de Caruaru, Antônio Avelino. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Esta saudação foi utilizada todas as vezes que o DX Clube Sem Fronteiras veio participar da programação do Encontro DX a cada sábado. Com muita tristeza, recebemos a notícia do encerramento do programa Encontro DX, programa este que vai deixar centenas de radioescutas, DXistas e radioamadores órfãos do conteúdo elaborado com tanto afinco por mais de 35 anos. Quantas histórias, quantas entrevistas, quantas notícias foram dadas e quantas amizades foram cultivadas por meio do programa. Dezenas, centenas de milhares de ouvintes acompanharam as emissões do programa a cada sábado às 19 horas, horário de Brasília, 22 horas UTC. As mais variadas notícias das emissoras das diversas faixas de frequências foram levadas ao ar e também a participação dos clubes de DXismo foram muito importantes para que mais e mais ouvintes e apaixonados pelas ondas do rádio ficassem antenados no programa. Somente temos que agradecer toda a atenção e apoio constante de você, amigo Cassiano, do J. Moura, que também teve sua contribuição, e não esquecendo do idealizador do programa, o Raimundo Leonardo Bezerra, que elaborou o projeto inicial em 1º de novembro de 1986. Agradecemos também a direção da Rádio Aparecida pelo espaço disponibilizado em sua programação para falar do mundo do rádio e das comunicações. Agradecer também ao operador Luiz Cláudio e a todos que direta e indiretamente contribuíram para que o programa estivesse no ar por mais de 3 décadas. Agradecendo também aos demais colegas colaboradores, ao Célio Romais, ao Ulisses Galete, ao Jailton do Amaral, ao Francisco Jackson e ao Francisco Brassini, pelas valiosas contribuições na grade da programação do Encontro DX. Em nome de todos que fazem o DX Clube Sem Fronteiras, agradecemos ao Cassiano Alves Macedo por seus mais de 31 anos levando informações aos diletos ouvintes do Encontro DX, que deixam vazio no dial das emissoras de ondas curtas e para os amantes das ondas do rádio. Desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, Antônio Avelino. Para o Encontro DX na Rádio Aparecida. O Antônio Avelino citou Ulisses Galete, que nos acompanha há muitos anos e colaborou muito com o programa, com entrevistas. E ele é o que podemos chamar assim de, junto com outro, que eu vou falar o nome aqui daqui a pouco, o decano dos DXistas brasileiros. Vamos ouvir então o nosso amigo Ulisses Galete, que também mandou a sua mensagem. Aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Hoje chegamos ao último programa Encontro DX. Foi muito gratificante para mim ter participado deste programa da Rádio Aparecida, dedicado aos radioescutas, radioamadores e para quem gosta de ouvir as ondas curtas. Nestes anos todos em que participei do programa, procurei transmitir informações e experiências que pudessem contribuir para a prática da radioescuta. Contei com incentivo e apoio do Cassiano Macedo, bem como do Célio Romais. Para os dois, apresento meu agradecimento especial. Agradeço também a direção da Rádio Aparecida e toda a equipe técnica. Agradeço ao DX Clube do Brasil pelo apoio à nossa participação. Agradeço a todos os ouvintes do programa Encontro DX por me motivarem a minha participação. Finalizando, apresento minha opinião sobre o futuro do rádio em ondas curtas. As ondas curtas não mostram sinal de desaparecer. Continuarão colaborando positivamente em todos os países. Ao transmitir sinais de ondas curtas, podemos transmitir notícias e nos comunicar com milhares de quilômetros de distância, atingir locais remotos e subdesenvolvidos em emergências e conflitos que sempre precisarão de um meio de transmissão e recepção para alcançá-los. Entendo que o único meio de comunicação no qual podemos confiar é o das ondas curtas. Então, seu futuro está garantido. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Ulisses Galete. Eu quero aqui, mais uma vez, citar alguns ouvintes que estão no chat. Infelizmente, eu não tenho como atender todo mundo. Eu quero agradecer de antemão a todos vocês. Mas eu quero mandar um abraço aqui ao Saulo Felipe Leão. Muito obrigado pelo contato. O Ítalo Moreira, lá de Valinhos também. O meu velho amigo do Rio de Janeiro, Alexandre Tupinambá, que quando ele era garotinho ainda, me lembro jovem, ele participava dos eventos do nossos deixistas em São Paulo. Alexandre Tupinambá, hoje um conceituado advogado do Rio de Janeiro. Também mando um abraço para o Antônio Álvaro, de Caxias do Sul, que é um jovem que entrou em contato comigo hoje, que ele tem 15 anos de idade e gosta muito do rádio, então isso é muito bom. Um abraço também para o Acácio Martins de Guarulhos e para o meu velho amigo Francisco Hoffman. Eu trouxe então agora há pouco, foi a fala do Ulisses Galete, que eu falei que é considerado um dos decanos do DX brasileiro. Eu trago outro decano, é um ouvinte desde o primeiro encontro DX de 1986. Inclusive ele colaborou muito com o programa também. E ele tem também no YouTube um canal muito bonito. É o meu amigo, o experiente, o querido Antônio Ribeiro da Mota. Olá, Cassiano, equipe de produção do programa Encontro DX, equipe de produção da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Antônio Ribeiro da Mota, de São Luís do Paraitinga, ouvinte regular do programa desde a sua criação, lá pelo início dos anos 80, na ocasião por Raimundo Leonardo Bezerra e apresentado por Heriberto Carvalho. Participei de muitos programas com entrevistas, colaboração na produção, com material de DXismo. E eu também estou muito triste pela saída do ar do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. No entanto, quero agradecer a você, Cassiano, por ter conduzido esse programa por mais de 30 anos. Agradecer a sua equipe de produção. Agradecer a Rádio Aparecida por ter permitido que esse programa fosse ao ar por tanto tempo, um ponto de encontro para nós deixistas brasileiros. Agradecer desde o padre César Moreira e Ronaldo Perlaquim lá nos anos 80 até na atualidade o padre Mauro Vilela. Lamento profundamente o fato, mas tenho a esperança que a gente ainda vai se encontrar em algum ponto do dial. De São Luís do Paraitinga, eu, Antônio Ribeiro da Mota, me despeço de todos com um forte 73. E agora eu tenho aqui um velho amigo também. Ele é jovem, mas tem uma das vozes mais bonitas do DX brasileiro. Quando comemoramos 30 anos do programa, foi ele que conduziu o Encontro DX aqui. Um velho amigo do programa, o radialista Danilo Nonato. Oi, Cassiano Macedo, tudo bem? Boa noite para você, boa noite a todos os ouvintes, rádio escutas, deixistas, rádio amadores, a toda a nossa audiência aqui através da Rádio Aparecida e da Rede Católica de Rádios. Eu tô passando aqui hoje, já que é uma data emblemática, uma data especial para todos nós. Estamos encerrando um ciclo, Cassiano, e ouvintes da Rádio Aparecida, mas temos que agradecer muito a Rádio Aparecida, a todos os funcionários, tá? O pessoal da produção, os técnicos, a direção, e falando em direção, eu agradeço em especial ao padre Inácio de Medeiros. Padre, muito obrigado por essa oportunidade, junto com o Cassiano Macedo, de ceder esse espaço importantíssimo aqui da Rádio Aparecida para todos nós que somos amantes do rádio. Que Nossa Senhora Aparecida continue abençoando a rádio, a TV Aparecida e todo o Santuário de Aparecida. O ano de 2022 é um ano especial, já que vamos comemorar os 100 anos da primeira emissão de rádio no Brasil, graças ao Edgar Roquette Pinto, né? Que era médico, mas um apaixonado pelo rádio e por entender que o rádio, por onde estamos falando agora, tem também o papel da educação à distância. E falando em educação, foi o que o Encontro DX proporcionou aos seus ouvintes e simpatizantes ao longo dessas quase 4 décadas. Obrigado, Cassiano Macedo. Desejo muita saúde e muita paz para você. Obrigado ao Padre Inácio de Medeiros e a toda a nossa audiência. Fiquem com Deus. Um grande abraço de Danilo Nonato, aqui de Ouro Preto, Minas Gerais. Bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo aqui e nós voltamos instantes com a segunda e última parte do programa Encontro DX, edição final. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Eita, feliz da vida, hein? Que bom! Escuta, mas e aquela dorzinha nas costas? Rapaz, olha, era um sofrimento, mas agora a dor passou. A causa era o mau funcionamento das vias urinárias. Ué, passou? Passou como? Ah, eu tomei pílulas de Lucen. Eu tô vendo, que bom mesmo. Você está até outra pessoa, bem-humorado e feliz. Para tudo ficar bem, pílulas de Lucen antissépticas das vias urinárias. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Somos uma indústria que aquece a economia brasileira em mais de 400 bilhões de reais. Somos um setor que gera 430 mil empregos. Cada real investido aqui gera mais de 8 reais na economia nacional. Uma atividade do nosso país que é admirada no mundo todo pela sua criatividade. Nossa indústria se chama Publicidade Brasileira. Publicidade Brasileira, a indústria que movimenta todas as outras indústrias. Oi, você sabe a senha do Wi-Fi? Não, aqui não tem. Ué, mas você tá ouvindo essa notícia aí no celular? Ah, é que meu celular tem rádio FM. Aí eu fico conectada o tempo todo. Ai, amiga, também quero. Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais. 7:30, horário de Brasília. DX na Rádio Aparecida. Iniciamos a segunda e última parte do programa Encontro DX e o próximo convidado a apresentar suas palavras, as suas despedidas, dispensa comentário. Com vocês, J. Moura. Boa noite, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Por aqui, na comunicação, esse seu amigo J. Moura, desde São Paulo. Era final dos anos 90, eu recém-chegado depois de 4 anos no exterior, fui convidado pelo Cassiano para dividir com ele a apresentação e produção do programa Encontro DX. Eu, mesmo sabendo ser um trabalho voluntário, por amor ao rádio e ao DXismo, aceitei. Comecei então, no ano 2000, a participar e foi algo assim gratificante e será inesquecível. Foi muito bom ter contato com os ouvintes, fiz muitas amizades por meio do Encontro DX e toda a amizade do rádio a gente sabe que é gente da mais alta qualidade. O carinho dos ouvintes para com a gente nos programas ao vivo, quando assim a gente fazia, foi algo assim espetacular. Congestionava as linhas telefônicas da Rádio Aparecida. Em 2006... eu estava aí nos aniversário de 20 anos do programa Encontro DX. Em 2016 também participei dos 30 anos do programa. E isso tudo marca a gente, né? O Encontro DX foi matéria na revista americana Monitor Times. Tava lá nossa foto e tudo. Também teve matéria de 2 páginas na revista CQ dos radioamadores aqui do Brasil. Mas por conta de uma série de problemas particulares que eu tive no ano de 2017, precisei parar de apresentar o programa com o Cassiano. Cheguei a fazer alguns programas nesse ano. Portanto, somando tudo, ao todo foram 17 anos aqui no Encontro DX. Em 2019, eu pude vir aqui pessoalmente fazer a minha despedida dos ouvintes. E agora, com muita tristeza, estamos aqui nessa última edição do Encontro DX, nesse 26 de fevereiro de 2022. A gratidão é uma das maiores virtudes do ser humano, se não a principal. E é por isso que eu quero agradecer de coração ao Cassiano pelo convite, por acreditar no meu taco. E tenha certeza, Cassiano, eu aprendi muito com você durante todo esse tempo. Afinal, a vida é um eterno aprendizado, não é verdade? Tá todo mundo por aí afora com saudade da dupla Cassiano e Moura do Encontro DX. E por fim, eu agradeço a cada um dos ouvintes pelo carinho e pela atenção que tiveram comigo nesses anos todos. Agradeço também à Rádio Aparecida na sua direção e a todos do Departamento Técnico. Agradeço também aos clubes deixistas que sempre nos enviavam boletins para divulgação e também divulgava o programa, né? E finalizando, Cassiano. Obrigado, Cassiano. Obrigado a todos que estão na escuta desse programa. Deus abençoe a todos. Até um dia. Recebam um abraço cordial do J. Moura. É isso aí, Moura. Muito obrigado. Meu companheiro de longa data. E eu tenho um pouco de tempo, tá chegando daqui a pouco, né? Eu tenho que mandar um abraço lá para João Pessoa. É um cabra que eu tenho muito respeito, que eu gosto muito. Meu amigo Bastos, você que está em João Pessoa, um grande abraço. Também para o José Ildeval de Lima e para o André Luiz de Toledo, de São José dos Campos, que é um grande pesquisador do veículo do rádio, que mandou um elogio aqui que eu tenho vergonha de ler, eu lamento não poder ler, porque eu agradeço muito, eu não mereço tanto assim. Eu não posso me emocionar se eu for ler, tá bom, tá? E eu já parto para a nossa próxima sonora, que é a participação do Francisco Jackson, porque o Encontro DX sempre deu espaço também para o radioamadorismo. E o Jackson é o nosso último participante na parte de radioamadorismo. Um deles faleceu, que é o meu querido amigo Tony Pepsi 2, França Rocha Tango. Então, com vocês, Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador PY1 PDF e rádio operador do Rádio Cidadão, com indicativo PX1I 2685. Este é o boletim de notícias da Conferência de Rádio Amadores em Emergência CRAEM e do Grupo Rádio Brasil Papa Delta, no programa Encontro DX. Neste programa de despedida, quero iniciar minha participação agradecendo a todos os ouvintes do programa, que sempre nos receberam com muito carinho e respeito. Agradecimentos especiais. Agradeço ao Luiz, grande profissional que sempre me atendeu com muito carinho. Respeito e profissionalismo. Falar do Luiz é falar de um ser humano de alma limpa, voltado para o engrandecimento de seu trabalho, fazendo com que nossas gravações chegassem a toda a audiência do programa Encontro DX na sua totalidade. Obrigado por tudo, amigo Luiz. Agradeço a você, Cassiano Macedo. Antes de começar a gravar para o programa, já o conhecia pelas ondas do rádio. Falar de você é falar de 35 anos de programa. Falar de você é falar do amigo, sempre preocupado com os seus colaboradores. Falar de você é falar de um profissional magnífico que vai nos deixar com muitas saudades. O seu legado, Cassiano Macedo, ficará para sempre. Muito obrigado por tudo, irmão. Quero também agradecer a toda a diretoria da Rádio Aparecida por nos permitir levar para o grande público o que é o radioamadorismo brasileiro e o Rádio do Cidadão. Nossos e meus sinceros agradecimentos. Agradeço também aos colaboradores do programa, que através dos quais fui aprendendo a fazer minhas gravações. Continuaremos juntos, amigos. Amigo Luiz e amigo Cassiano, foi uma honra para mim compartilhar conviver e aprender com aqueles que realizam, transformam e não desistem dos seus sonhos. Na palavra amiga, nas horas de lazer e na pronta eficiência nas horas do trabalho. Grandes amigos, grandes radialistas, exemplos de seres humanos. A Rádio Aparecida, meu muito obrigado por tudo que vocês nos proporcionaram nesses 35 anos do programa Encontro DX. Muito obrigado. Francisco Jackson dos Santos, diretamente de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Tchau, pessoal. Eu quero também agradecer aqui ao pessoal do Memorial Hélio Ribeiro, que ao longo desses anos nos forneceu vários materiais sonoras desse grande comunicador do rádio brasileiro. Então quero deixar registrado aqui meu agradecimento ao Celso e aos demais amigos. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Anselmo Vieira, que disse que o Encontro DX faz parte das nossas vidas e que ele viveu os últimos anos com certeza que tem, e tem muito a agradecer. Muito obrigado, Anselmo Vieira. Também agradecendo ao José Augusto, um velho amigo, o homem que mais escreve cartas para o Encontro DX. Tem um programa de um rapaz que é humorista que fala isso, o homem que mais escreve carta para o Encontro DX, Hugo Tim Alves, lá do Paraná. Muito obrigado. Josimar também aqui, desculpe, não sei se pronuncia Anhós. Muito obrigado. Outro velho amigo de São Paulo, Pascoal Francisco Fidelli, amigo de longa data, grande administrador de empresa. Vanilton Oliveira, muito obrigado. E o nosso amigo Fran Penteado também, aí do interior de São Paulo, um amigão, amigo da gente de longa data, sempre incentivando o Encontro DX. Muito obrigado, Fran. E nós temos também aqui o César Hasek, se não falha a memória, deve ser da Bahia. E nós temos que continuar com a mensagem dessas pessoas que colaboraram com o Encontro DX. Eles nos ajudaram muito. O programa do DX não é o programa do Cassiano. O programa Encontro DX é o programa dos DXistas com um grupo de amigos. Eu chamo então agora o Francisco Brassini, o mais recente colaborador, que fala sobre um tema que nós temos muito apreço. Pode ser o futuro do rádio. Esperamos. Lamentavelmente estamos vivendo um momento de guerra. Pode ser que o DRM tenha alguma informação para a gente nesse momento. Com vocês, Francisco Brassini. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 26 de fevereiro de 2022, falando sobre as estações da tecnologia digital rádio mundial que chegam com qualidade ao Brasil. A primeira delas é a Rádio Nacional da China, na frequência de 9.655 kHz e também nas frequências de 13.710 e 15.180 kHz DRM entre 6 horas e 9 horas da manhã no horário de Brasília. Vamos acompanhar um trecho do dia 21 de fevereiro de 2022, gravado no sul do Brasil, em Montenegro, Rio Grande do Sul. Aos domingos, temos também a rádio KTWR da Ilha Asiática de Guam, transmitindo em 15.200 kHz DRM, inicialmente no idioma tâmil e na sequência no idioma inglês. A emissão começa às 7 horas e termina às 8 horas da manhã no horário de Brasília. Vamos acompanhar uma escuta do início da transmissão do dia 20 de fevereiro de 2022. This is KTWR, Aganya Guam, where hope knows no barriers. My dear fellow DXs and radio hobbyists, this is your favorite program, DXs Diary, and I am your friend, Arun Kumar Narasimhan from Chennai in India. As you all know, this 5-minute weekly DX program has been broadcast every Sunday in KTWR 15200 kHz DRM mode through its transmitters in Aganya, Guam from 1026 hours UTC. Já na parte da tarde, contamos com a Rádio All India Radio, transmitindo duas estações, uma com músicas clássicas indianas, a Ragan, e outra com o Serviço Geral de Notícias, no idioma francês, entre 16h30 e 17h30 no horário de Brasília. Temos também a Rádio Nova Zelândia Pacífico, transmitindo em 13.840 kHz, DRM, das 16h36 às 17h58 no horário de Brasília. E por fim, nesta época do ano, a Rádio Romênia Internacional, no idioma espanhol, no início da noite, das 19 às 20 horas, no horário de Brasília. Vamos acompanhar um trecho da Rádio Romênia Internacional em 20 de fevereiro de 2022. A las 22 horas, tiempo universal coordinado por 9.490 DRM y 11.800 kHz en Sudamérica. Bem, amigos, para aquisição de receptores na tecnologia DRM, acesse franciscobracini.mercadoshops.com.br. Lá o ouvinte poderá encontrar todos os receptores da empresa Gospel disponíveis para a aquisição aqui no Brasil. E para mais informações sobre a tecnologia digital rádio mundial, você poderá encontrar informações semanalmente em Francisco Bracini com dois C's, Bracini, meu canal YouTube, e estaremos sempre divulgando em novo formato o nosso momento DRM, com as informações mais atualizadas, o passo a passo de como ouvir a tecnologia DRM, sempre com enfoque no ouvinte e também no telespectador. E para o Brasil, esperamos que tão logo, estamos trabalhando fortemente para que a Rádio Nacional da Amazônia se torne uma emissora digital em DRM. Espero tão logo estar noticiando essa informação a todos os amigos ouvintes no meu canal YouTube, que a tecnologia DRM é uma grande tecnologia para influenciar jovens e crianças também, para conhecerem mais sobre física, matemática, inglês. Enfim, é uma tecnologia que traz muito conhecimento a quem aprecia a tecnologia. Então, nosso incentivo sempre será de mantermos a tecnologia DRM no mais alto patamar e trazendo a revolução do rádio na era digital e ao conhecimento de todas as pessoas que ainda não conhecem as faixas das ondas curtas, que venham a conhecê-la com maior qualidade de sinal, áudio, e favorecendo a todas as populações, inclusive aquelas que moram no interior, a sintonia das emissoras. Sendo assim, amigos, encerramos o momento DRM deste sábado, aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida, agradecendo espaço à Rádio Aparecida, na pessoa do amigo Cassiano Alves Macedo, o apresentador do Encontro DX, bem como o nosso editor, o amigo Luiz Cláudio da Rádio Aparecida, e a todos que acompanharam o momento DRM até aqui. E desejamos a todos que continuem apreciando o nosso trabalho no meu canal YouTube, Francisco Bracini. De Montenegro, Rio Grande do Sul, Francisco Bracini. DRM, o futuro do rádio na era digital. Eu vou chamar agora aqui o mensagem do ouvinte chamado Diogo. É um menino de 15 anos de idade e me surpreendeu esse contato com ele. Então peço ao nosso técnico que coloque o Diogo, por gentileza, para a última mensagem. Eu gostaria de colocar mais pessoas, mas infelizmente o tempo não permite. Vamos lá então. Meu nome é Diogo Furlan, sou ouvinte do Encontro DX. Moro em Piracicaba, São Paulo, e tenho 15 anos e gosto do mundo do rádio. Vou contar a todos a minha história de rádio escuta e relação com o programa Encontro DX. Iniciei ouvindo ondas curtas com o antigo rádio de minha avó no começo de 2021. Em fevereiro do mesmo ano, comprei o meu primeiro rádio, o Motobras 4 faixas. Em março do 21, descobri o Encontro DX pelas ondas curtas da Rádio Aparecida. Após o desligamento temporário, tenho ouvido o programa via internet. O Encontro DX foi uma escola para mim, e os professores Antônio Avelino, Francisco Jackson, Célio Romais, Jailton do Amaral, Ulisses Galete, Francisco Bracini e especialmente Cassiano Macedo. Tenha certeza, amigo, você com sua dedicação e empenho em produzir o programa, você formou um grande DXista e rádio escuta. Parabéns, amigo Cassiano, pelo lindo trabalho de tantos anos de formação de muitos radioescutas. Estarei na audiência e prestígio até o último segundo do programa no ar. Boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui a mensagem do Javier Hernández, do México também, que está em sintonia do Encontro DX. Mas bem, amigos, nós estamos chegando ao final desse Encontro DX do dia 26 de fevereiro de 2022. Eu quero encerrar mandando um abraço ao Mr. Kilohertz, ao meu lado dando palpites. Obrigado à minha companheira há 45 anos, a Maria Aparecida Zeferino, que sempre me incentivou e deixou até muitos momentos de lazer para que eu fizesse o programa. Mas tem um grupo muito importante que me ajudou, que eu quero agradecer, que são os técnicos da Rádio Aparecida. Mas o agradecimento final mesmo, eu não quero me emocionar aqui, fica para vocês ouvintes. Se o programa chegou aos 35 anos, eu devo muito a vocês que todos os sábados ligam seus rádios e apoiam o nosso contato. Foi uma longa jornada, às vezes foi difícil, mas eu não me arrependo. Confesso que vou sentir saudade da companhia de vocês. Eu tenho certeza que o rádio pode ser um instrumento de evangelização, sim, não resta dúvida, mas também de educação e cidadania. E para encerrar, eu trago aqui a palavra do padre Inácio de Medeiros, que sempre nos auxiliou aqui. O padre Inácio Medeiros, foi ele o responsável. O programa era 30 minutos, ele jogou o programa para 50 minutos, entendeu? Ele fez a gente trabalhar muito. O padre Inácio Medeiros, quando estava numa emissora no Paraná, também colocava o Encontro DX. Então eu agradeço aqui a presença do padre Inácio Medeiros, por todo esse apoio que nos deu ao longo desses anos. Sempre foi uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que eu respeito muito pelo conhecimento que ele tem de história da igreja, que eu gosto muito de ler os textos deles. É com o senhor, padre. Boa noite, Cassiano, boa noite, Marcão, boa noite a você que está em casa nos acompanhando pela Rádio Aparecida nas suas múltiplas plataformas. Claro, Cassiano, que eu não podia deixar de comparecer aqui, sendo esse programa tão simbólico, tão significativo. Sempre que eu estou em casa, sempre que eu tenho possibilidade, eu acompanho lá de casa o programa. Sempre me interessei pelo rádio. Entre idas e vindas, eu trabalho no rádio desde 1988. Então lá já se vão 32 anos nessa caminhada, sabedor da importância do rádio. Passando aqui para deixar um abraço a você e para dizer assim também que eu fiz um convite ao Cassiano. Eu sei que preparar um programa de quase uma hora, né? Já fala assim, 50 minutos, mas na verdade é quase uma hora, porque até os breaks são pensados também, dá bastante trabalho. Mas eu fiz um convite para o Cassiano e ele prontamente aceitou de continuar colaborando conosco, agora não num programa diário, mas através de programetes, através de quadros que possam entrar ao longo da programação, especialmente porque nós vivemos num ano muito especial, né? Celebrando o centenário do rádio no Brasil. Desde 1919, nós já tínhamos transmissões, sim, de rádio, inclusive no Recife. Exato. O Jota Moura está indo para o Nordeste, né? Só que eram transmissões ainda não oficiais, não registradas. A primeira transmissão oficial aconteceu no dia 7 de setembro de 1922. Então, esse ano é muito simbólico para todos nós, mostrando também essa evolução do rádio através das tecnologias. Primeiro, as ondas curtas, tropicais, as ondas médias. A partir dos anos 70 ganha força a FM. A partir dos anos 90, com a entrada da tecnologia digital, o rádio vai se multiplicando. E brevemente, a partir do dia 14, possivelmente, mas brevemente, a Rádio Aparecida estará com a sua programação ao vivo em no streaming do A12, com imagem no streaming do A12 e também no nosso aplicativo Aparecida, de modo que nós teremos 8 plataformas através das quais você pode acompanhar a Rádio Aparecida onde quer que você esteja. A tecnologia permite isso, né? São técnicas que vão se sucedendo. A gente lamenta, eu lamento muito. Eu tenho lá na minha cabeceira um rádio Transglobe, daqueles de 18 faixas, e quando à noite, principalmente, às vezes eu acordo assim, não tem, não, às vezes perde o sono, qualquer coisa, eu fico lá girando para lá e para cá tentando localizar as rádios. Infelizmente, hoje a captação de ondas curtas muito complicada, né? Por conta das muitas interferências, né, Cassiano? Então, primeiro, a minha palavra aqui, a minha presença aqui de gratidão, de agradecimento por esses anos todos de programa aqui na Rádio Aparecida. Uma segunda palavra para dizer que o Cassiano não vai sumir do ar, depois a gente vai comunicar, teremos programetes regulares ou frequentes, sobretudo falando das novidades do Rádio Internacional, do qual você é mestre e muito conhecedor. E depois novas tecnologias para que a Rádio Aparecida ela possa continuar chegando onde as ondas curtas talvez já não consigam mais alcançar, né? E aí, Cassiano, eu preciso lembrar muito da Rede Aparecida de Rádio. Hoje são 85 emissoras que transmitem conosco, ou no todo, ou parte da programação. Quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, eram 47. Hoje já são 85 emissoras. A Rede Aparecida de Rádio já se configura como uma das maiores redes de rádio do Brasil, né? Temos rádios em todos os ambientes, desde a floresta amazônica até a Caatinga nordestina, nos estados do sul, do sudeste, no centro, e elevando também essa mensagem da Rádio Aparecida, do Santuário Nacional e de Nossa Senhora para todos. A última coisa que eu queria falar, eu não vim de mãos abanando, o Marcos vai mostrar aqui agora, né? Trazendo um diploma de reconhecimento para o Cassiano. Obrigado. Que eu gostaria de entregar agora no final do programa. Muito obrigado. O Odair já está aqui para fazer o programa com a mãe Aparecida. E ele depois vai fotografar direitinho para ficar para a história, né? Muito obrigado. A Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, oferece esse diploma de reconhecimento a Cassiano Alves Macedo pelos relevantes serviços prestados à comunicação radiofônica na apresentação do programa Encontro DX por 35 anos ininterruptos, né? Então, vou depois passar as mãos do Cassiano esse diploma que vocês estão. E aí, a última novidade, né? Todas as pessoas que estão participando deste programa, Moura, né? O Moura, o César Romais e todos os outros, até esse menino, é bonito a gente ver as gerações novas ganhando esse gosto, verdade, né? É bonito, é. Todos depois, o Cassiano já vai nos passar os seus endereços para que possa chegar até as mãos deles por via eletrônica um diploma de reconhecimento muito também. Obrigado. Então tá bom, padre. Padre, agradeço então mais uma vez, o senhor foi uma pessoa que realmente se incentivou muito nós, o Moura falava, porque a gente não quer falar mal, a gente vê muito rádio, visitou muitas ações de rádio, né? Tem gente que trabalha no rádio que não gosta do rádio, eu já vi isso, entendeu? Infelizmente, né? E o senhor gosta muito de rádio. E para encerrar essa última edição do Encontro DX do ano que comemoramos 100 anos do rádio no Brasil, eu quero deixar uma frase do radialista Ciro César, que eu gosto muito. O rádio começa de um sonho, vira uma paixão e termina numa eterna conquista. A todos, até a próxima. Nós nos encontramos aí no nosso e-mails e no nosso Antena do Saber Blogspot e também no Facebook. Um abraço a todos, muito obrigado. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX.